O Choré 6251, no chama Recife 13325, alternado 1251. Recife agora 3325, alterno 251, Choré 6251, obrigado, bom dia.

WEB6749, cotejamento correto, chame pronto. 5898, Mandy Lab 5898, com fins aprovado nível 340, via Pesulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda após direto bridge, curva à direita após a decolagem. 5456, transponder 1208, controle. Autorizado com fins, 340. Obstulo 16, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Israel, beleza, Brito, responde 5456, controle 1208. Web 5898, cotejamento correto, chamei pronto. Web 5898, livre acionar, chamei táxi, portão 10. Já para táxi, web 5898. Meia 6749, aguarde. Prossiga. Ele só tem condições de agilizar? Ok, ciente, reporte pronto para o táxi web 6749 agilizando. Boa, nós dois vamos ter que esperar um pouquinho que está funcionando só o operador de pingo aqui, por favor. Ciente, reporte totalmente pronto web 5898. Conta só aqui, rapaz. Paulo web 717 para o táxi. Para o táxi não, para o estacionamento, 84. Web 5717, aguarde. Aguarde. Controle Salvador, bom dia, ao vivo. Rio 5973, se identifica, chegada a Mares, desce até o 050. O Rio 5973 dá presente com o ETAP. 5898, Libre Sana, chame táxi. Vai chamar para táxi, 5898. Gente, Webmin 6749, Índia, reporte pronto no ponto estar, ajuste no zero no meio. Índia, reporte no ponto zero no meio. Companhia que tá puxando no 10. Após o 10. Ok, o Web 5717 em coordenação com a equipe de solo, livre acionamento após a passagem de trás da companhia, chama para o táxi. Livre por estacionar após a passagem de trás da companhia, chama lá. Mais 6749, a linha e decola no zero, vento 020 graus, 02 mais.